gente, provavelmente será a Coral, ok? Aguarde. Chama agora o centro de cinco na frequência, número 51, alterna 1-3-3, decimal 95. 1-2-5-1-1-3-3-9-5-3-1-4-7. 1-1-1-6-10-12-10 via chegada, cara. 2000 via cara, igual no 1-1-6-6? 1-1-1-6-6, confirmando que você irá executar o ILS X-Ray, distribuído? Afirma. 7, aguarde a orientação para o final do procedimento. Sim. Continua descendo para 2000, boa noite, né? Isso para 4000 pé e ajuste em cima de 1097. Gente, 4000 no 07, boa noite, né? Ok, turn, at the end of the runway, run onto one of the mile 1, but you also have 1 off. 2 para prova do procedimento LS X-Ray pista 28. Guerra Victor 362, LS X-Ray 28, meu nome, né? O senhor não está estabilizado? Vai estabilizado, meu nome. É 390, mantém a posição de estágio de aqui. Chama 210, vento 2, 0 graus, 219. Telefone, Metro 10. Manipul, gate 11. India, Metro, gate 11. Let's go, this one off. O 310 pode ser 230 Portugal, ingresso direto 05. Após a 30, passando a 05. Solo 09 de perna Delta, você em posição entre o taxiway Alpha e chame em controle solo, 2-1-1. Delta, mas está Alpha, 2-1-1, 2-1-1. Vitor Tango, via rota do plano, confirma o SEC 7, New de voo 160, era coral, decola a pista 28, após manter a proa até 2500 pés, em seguida curva esquerda, perfil da saída coral. 51110, controle 120, decimal 8. 160, saída coral, decolando 28. Mantém um segmento até 2500 após curva esquerda no perfil da coral. 51110, controle 208, azul 2591. Correto, após conta, azul 2591. dia. Uma informação, nós temos uma caixa aqui, saída Coral para 28. Entendi o questionamento. Aqui não tem nenhuma saída Coral. Caixa, nós sabemos, saída Coral para 28. Só tem a Coral 1, saída Coral 1. Gente, aguarde um minutinho, vai ser confirmado aqui com o controle e já pago a autorização completa de saída aqui. Ok, obrigado agora. Azul 6909, decolador Zuno 0, controle Salvador 1208. 1208, Azul 6909, bom fim de semana. Controle Salvador, boa tarde, Azul 6919, cruzando mil pés, saída da El. Azul 6919, contato radar na decolagem, sub mantendo o voo 340 via saída da El, sub restrito a nível de voo 100. Na da El, restrito 100, 6919. Voo 1166, como está brisado, sabe o procedimento de LS que foi? Vai ser brisado na XA, agora 1166. 2591? Prossiga. Achei, você é da Coral 1 aqui, você segue com a Coral 1. Coral 1, então, obrigado, 3290. Confirmado, 3290. Gente, o T3290 acendo educação, via chegada CARI, terça restrito a nível de voo 120. Ajuste a última 190, 117. 645 acima de educação, via chegada aí, PIC, desce na 050, ajuste a última, é 1017. Desce via, para 050, no 017, voo no meio, passa. Até 2.500 pés, 2500 pés, após curva esquerda, na saída Elefa 1, conforme previsto em carta. Adiciona 5124, controle 120, decimal 8. 360 autorizado para Brasília, faz o 197, decola 28, mantém a frota 2500, curva esquerda, subida Elefa 1. 5124, Transpone 208, controle voo 1869. Pouso, fica 2-2, por nome mesmo. Consegue a Hotel Alfa Romeo Oscar November Aron. Aron Alfa. Aron, ok? Aron, Alfa Romeo Oscar November Aron. Aron Alfa, tá bom, obrigado. 6919, está ali para a restrição de voo 100, submantendo o voo 340. Vida restrição, autorizado subida direto ao 340, 6919. Controle 3894, essa medicação via chegada caro, esse mantém 130. Ajusta o altímetro na 0, 17. Azul 420674. Pronto, 4, azul 420674. Azul 420674. Azul 420674, autorizado Serra Brava Romeo Fox, via rota do plano, apesar do 197, último 350. Decola a pista 28, na curva direita. A mantém a proa após decolagem. Até 2.500 pés, pós curva direita, perfil da saída Aron, pós Caju. 5131, no código transponder, controle 120, decimal 8. Desconfando o plano, apertura 17.350, decolando a 2.2, curva direita, mantém proa até 2.500 pés, Aron, Caju, 131208. Correta, pós ponta azul 4206. Escuta. É só para confirmar o meu caso, seu pai do senhor, após decolagem da 28, mantém pro até 2.500 pés, que após prossegue na LFA 1. Eu achei, foi essa atualização, mantém a pro até 2.500 e LFA 1, vou no 869. 7 após ponto. Dessa vez, 1, 2, 3, 4, 5. Caso necessite de informação, alerta, vai chamar o centro Recife na frequência 1260. Alterna 1288. Confirme só o estimado de pouso. Certo, 3107 copiado, frequência livre 12345. Informação alerta 12345. 2894, desce uma antena 050. Vi a chegada, cara. 2290, desce uma antena 3010. Ajuste ao tio Orlando 017, redução para 2209. Redução 2209, descendo para 3000, pés 3290. 3894, reduza para 2309. Puro 645, confirma a velocidade de cada. De cada de 240, gol na 645. Puro 645, número 1 na aproximação, desce e mantenha 2000 pés, ajuste altímetro 1017, tem condição de voar usar e interceptar. Afirmo, o 645 vai voar usar. Afirmo. Na Charles Ulu, mantém a de voo visual 075, ajuste de altímetro 1097. Foi a rotatória, informa o ponto da descida, Juliette Charles Ulu. Vetora para sequenciamento, curve à direita na poia 065. Limite é o VR 1-0 do VR-Servador. Ok, 065 na proa, limitado pela rádio 1-1-0, trans 3290. Passo 8-8-8-9-5, azulei 7-8-9-5-9-1, boa. Rito, Charlie, hotel, Sescovia. Concentra-se, sendo 5-1, eterna 1-3-3-5. Conforme as coordenadas, modifica para 085 e prossegue o visual. Decola a pista 35, primeira curva à esquerda no perfil da Momo. 5153 é o código transponder e o controle no 20.8. Direcionamento, chame táxi. 3290, para interceptar a localizador, curva esquerda na tua 320, informe estabilizado. Então, 3290, inicia a redução para 200 baixo. 320 na proa, em redução, contato 3290, formará estabilizado. Negativo, estabilizado, procedimento LS Zulu, pista 18. Sempre LS Zulu, dá 28, 32, 3290. Eu não mantenho a ponta de espera da 28. Mantenho a ponta de espera da Ponto de espera da Taxi 4. Esse Zulu Gol no 645. Zulu 45, pé final, chame tudo. 1-1-8-2-1-9-5. 1895, Gol no 645. Estou 3894, desse mantenha 3 no pé, ajuste o metro 1097. 3 no pé, 1097, 3894. Estou 3290, desse mantenha 2 no pé. Estabilizado, sabe o procedimento? Já estabilizou, 3290. Chega até a autoridade dele e manter a pista 35. Torre Salvador, o Gol no 645, ele é LS Zulu. Autoridade pista 28, vento 210 graus, 1199. Nível positivo 28, Gol no 645. Torre Salvador, muito boa tarde, ATA 3290, estabilizado, LS Zulu. ATA 3290, por fim aproximação, guarde autorização de posto. Guardando 3290. Vai reportar estabilizado, ATA 3290. Controle do LED Charlie Zulu. Esse mantém no 1510 em regras de voo visual, ajuste de altímetro 1097. Aciona o 340242, Juliet Charlie Zulu. Posição.

Assim que tem duas aeronaves para pouso, Tantra 22. Rota 1, ouvido seu hotel. Colagem autorizada para 35200 graus, 18. Hotel. 3290, fala 33, libera esquenta, controle de sala 211. 219, confirma. 1211. 211, né? Via parte 3, à direita, parte 3, pós-quilo, alfa, até o ponto de espera da pista 28. Barco ator 1895, ajuste altímetro 0 no 7. Ok, parte 3, quilo e alfa, para 28, no ponto de espera 1895, ajuste no 0 no 7, voa no 869. Para 3290, táxi via alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 3290. Victor Charlie Hotel, vou direto ao destino, suba restrito a 3.000 pés, Victor Charlie Hotel. Ok, 317 radial saída, limitado 3.000 pés, Charlie Hotel. Juliette Charlie Lulu. Desça para 4.000 pés inicialmente, ajuste a altímetro 907, informe tráfego na posição contrária, passando 1.000 pés em ascensão a 3.000. PA Tango 4. Essa alta é Tango 4. Vamos para o controle? Juliette, portão 62. Juliette, portão 62, eu vou no meio para. Juliette 0157 transponder, Papá Romeu, Oscar Cabravo. Por que você efetuou o plano de voo junto à SLS? Isso, 0157, não transponde a quantas milhas de Salvador? Ali mantém 28 azul 25 avião. Ajuste a última 0097. Está no espaço aéreo Golf quando a 30 milhas de Salvador é por nesta frequência. No momento não tem tráfego informal. Mantendo 3.000 pés ou 3.500? 0. Juliette 10, está 3290. Espaço aéreo Golf informe a 30 milhas afastado de Salvador. Não tem tráfego informal. Afirmo, frequência livre 1-2-3-4-5. Atenção para evitar formações. Ele é que tem condições de manter em rede de visual e voar na prua 100? Tem a prua? 100. Caso tenha condições de voar nesta prua, manter em rede de visual, como controle? O senhor está solicitando a área de voo de instrumento? Não, não é negativo, eu estou de instrumento visual, né, senhor? 94, Índia, portão 07. Certo, então, como trava na posição 12 horas e 5 milhas, este passando 4.500, mantendo 4.500 pés. O Victor Charetão, você está livre com a esquerda para evitar formações ou descida para 2.000 pés ou no 1.500 pés caso tenha condições? Ok. A ciência é Victor Charetão, vai curvar a esquerda. Livrar das formações? Livrar das formações, senhor, mas... vamos tentando aqui livrar, batendo o nível, curvar na esquerda. Vai curvar a 30 graus na esquerda. Ok. Curvar na esquerda está autorizado a ascensão ao nível 100. Ah, ok. Então vai subir a centena, curva na esquerda, 30 graus o Jonathan. Autorizado, né? Está pro autorizado subir ao nível 100. Grave. Eu atingi 4.000 pés, Carlos Zulu. Pode prosseguir na descida, vou pro da rotatória. Projeto Carlos Zulu, tráfego superado desse material no 1.500 pés de voo visual, voo rotatório. Informe visual quadrado. Zulu, repórter. Azul 2591, decolagem 39, controle de Salvador 108. 208, boa. É, Salvador. Cliente, agora pro do destino, subindo uma centena, o Jalapão. Afirma. Controle Salvador, boa noite, Azul 2591. Você da Coral, mantendo a proa até 2.500, conforme instruído. Azul 2591 no contato radar na decolagem, sube e mantém nível de voo 160 via saída Coral. Gente, via Coral 2 para o 160-2591. Confirme, manter a proa até 2.500, pode cancelar essa excursão e seguir aqui já no perfil da carta? Azul 2591 está passando com a altitude que passa agora, 200 pés? Negativo, 1.700 pés. Gente, está autorizado, após 2.000 pés, curva à esquerda na proa da posição Coral, subindo o nível de voo 160 sem restrição. Gente, 2.000 agora na proa da posição Coral, 160 sem restrições, o Azul 2591. Estou aqui por isso, só um post-táxi com o Azul 4206. Vai reportar por baixo, eu tenho um estacionamento, 4206. Aqui vem o número de 7 Juliette, Charles Zulu, mantém a Charles Zulu visual, chama agora a torre, 118, acima 95. Torre Salvador, está combatendo Juliette, Charles Zulu. Combatendo Juliette, Charles Zulu, chame em rotatória. Torre. Zulu, vai prosseguir então para o Wilfred, pode ser? Prosseguir para onde? Zulu e Wilfred. Zulu e Wilfred, sim. Controle Salvador, 1208. 208, bom trabalho, 4-9. Controle Salvador, Ocean Air 6143. Air 6143, acende educação via chegada e se mantém a 050. Ajuste o altímetro na 017. Recebe a seguir, fiscal 050, 6143. Controle, boa noite, menor, boa noite, decola na Elefa 1, mantendo a cross. Boa 869, contato o radar na decolagem, sub mantendo o voo 360. E isso aí da Elefa 1. 360 via Elefa 1, gol 1869. Direção do Lúcio, autorizado, pista no 7, vento 200 graus, 209. Lúcio. Eu lembro das duas casas do seu, ok? Mas vai em São Paulo, pode ser autorizado. Ok, obrigado. Paulo Salvador, a gente está pedindo meia para o táxi, TB 122, pela linha 3 horas, alternativa na terra. 4206, táxi via pátio, pátio 3, quilo, alfa, até ponto de espada, pista 28, lá, torre 1895, ajuste o título 097. Ajuste 4206, utilizado táxi via pátio, pátio 3, pátio 6, quilo, alfa, até ponto de espada 28, quando for usado a falar, torre 1895, azul 4206. 7. Não tenho tráfego para informá-lo, setor, frequência livre 12345, caso necessite informação e alerta, irá chamar o centro Recife, 12545. Ok, 2130, grato. O Zulu vai prosseguir aqui para uma página aqui para 28, ok? Confira, Jefferson. Tá muito forte aqui pra pousar na 17. Na próxima aqui pra... Será quanto medo aqui pra 28? Gente, vai ser pra 28, é isso? Isso, tá entrando aqui na contra o vento, tá? Na 28 aqui, tá dando, não tá dando pra pousar na 17 não, o vento tá muito forte. Azul 27, 1, 2. Valeu. Azul 27, 1, 2. X-Ray, informação, vai de costa. X-Ray, aguardando o 27, 1, 2. Você já autorizado gerar mais pista 28? Ele não está gerando dados. Confirme mais o plano para falar o meu grau de CSA. Gente, chegou a de copa o grau de CSA. Bravo Romeu, via rota do plano, nível 190, decola pista 28, pós-decolagem mantém a proa até 2500 pés, pós-curva direita na saída da ponte, aciona 5137, controle no 20.8. Realizado 190, conforme rota do plano para Aracaju, decola da 28, mantém a proa até 2500 após direita, Conde. 5137 transponder, controle 208, azul 2712. Correta, com as contas do 2712. Correta, com as contas do 2712. Para o táxi, o 6201 com 95 ao bordo, autonomia 330, alternando o Guarulhos. 95330, Guarulhos, táxi via pátio, após pátio 3, Kilo Alfa, até o ponto de ficha 28, lá 1895, frequência da torre. E o ajuste eu tinha 1907. Então aqui é via pátio, pátio 3, Kilo e Alfa para o ponto de 28, 8295, quando a 862 é. Com a IS, 5 minutos para 4, ok? 3 minutos, 3 minutos. Uma 869, chama agora o centro IC, 12545, alterno 2685. 12685. 7, Charlie Zulu, confirma a intenção. Dá uma checada aí, por favor, a componente melhor aqui pro ramp desse avião. A componente assim, como é que tá pra 17? Tá melhor pra 17 ou pra 28? Agora está 210 graus, 17 nós. Está variando de 12 nós até 23 nós. Azul 4206, pronto para decolagem. Agora acho que decolagem, azul 4206. Salve, tem a senhora chuta? Atenção, acordou forte? Quantas milhas afasta? 30, confere? 30, que o senhor confirmou a 30? 30 milhas, ok, a parte 5,7, decolagem? A gente cruze o campo e chame girando base, fica no 7. Zulu. De coração com a torre, após para ingresso no corredor forte. Aciona 0126, controle 120 decimal 8. Mesmo agora para acionamento em 1895 e 17, me ajuste ao tempo. Pela 6143, deixa 2 mil pés, ajuste em cima 3017, só estabilizado. Temos Juliette Charlie Zulu, pouso autorizado pista 28, vento 200 graus e 169. Pista 17, tá? Correção, pista 17, pouso autorizado pouso, vento 200 graus e 169. Zulu. Tá se alinhando na 28, azul 4206. Negativa, azul 4206, tá pousando na pista auxiliar, logo em frente. É, o candidato está alinhado a 28. Azul 4206, autorizado a olhar e manter, pistão no zero. Ali mantendo, 2. Autorizado a olhar e manter. Aguarde para decolagem, obrigado, senhor. Falador, 201, fonte espera da 20. NM201 não mantém a fonte espera. É, fonte espera da 20. LM143, completo final do procedimento LS, Zulu, chame teu. 118, acima 900. 3897, como a Sente Ray, aguarde cota. Continua em aproximação, agora a autorização de pouso. Oscar Bravo, prossiga direto Ciasa, vista para 2500, pós ajuste 018. CNM 143, autorizado pouso, pista 9. Corrijo, pista 28, vento 210 graus, 209. Pouso na 28. A lógica está autorizada, para você receber, ajuste mais 097. Autorizada até onde? Presente autorizado direto para 11. Presente direto para 11, nível 350, 42, número azul. Azul 2591, subir mantendo o nível 180, serviço radar encerrado, 54 milhas sudoeste de Salvador, CM controle Léo, frequência 120, decima 1. Agora para iniciar a decolagem, Bravo CSR. Tá bom, tá bom. 97, Guarulhos autorizado, 320, 3210, 28, mantém pronto para o 2500 PS. Após curva esquerda, pegar da EL, Lê da Morte. Tá? Controle de formador 1208, transpondo 5141. Telefone para agora, 2320, levando 320, continua até 2500, curva esquerda, da EL, Lê da Morte, controle de formador 1208, 0618, controle de formador 5141, 3897. 397, chama o pushback. Tirado, 3897. Passou o azul 2712 para puxar o adicionamento, só no ponte 3. Está 2-2, estou 62 ou não. Salvo o azul 2712. 2712, autoridade, chame táxi. Autorizado, chame táxi, 2712. Brasil reserva fora do solo 02, mantém a escuta e agora transferência ao controle. Tá, mantém a escuta, agora não transferência, o Brasil reserva. Pena 6143, no solo 02, libera a esquerda, chama solinho no 2 e no décimo 1, via Charlie. Muito obrigado pela informação. queixa moção, você não é 6143? Você não é 6143, taxi via Índia, portão 03. Salvador, copiou o 4297? Jesus 07, aguarde. Foi escuta 3297. Controle 120, decimal 8. 128, grato, bravo, CHA. Controle Salvador, esse é o Papa Romeu Bravo Serra Serra, transfere. Papa Romeu Bravo Serra Serra, mantenha as condições visuais, a gente chama 018, reparte 20 minutos fora. 018 vai repartir 20 minutos fora, o Bravo Serra Serra. Tango Alfa Bravo, estou separando 1500 pés, reparte visual com campo. Controle Salvador, boa noite, o Xené 6201, Adel. O Xené 6201, boa noite, contato radar, que vai ser restrição nível 360, autorizado direto Lida. Autorizado direto Lida, transmissão direto ao 360, Xené 6201. Rádio 4206, autorizado direto Romeu Fox 08. Confirme, o 4206 entrou. Rádio 4206, autorizado direto Romeu Fox 018. Neto Romeu Fox, trote 08, do 4206.